3520, chame o centro Recife, em 12545. 3545, bom dia, centro 3520. Recife. Hello, Gila 1, 1911, we are ready to taxi. Gila 1911, taxi approved to holding point runway 10 via April 1, then taxiway India. When ready, contact to tower 118.95 TNH 1010. Okay, taxi to holding point runway 10 from 1. Contact Tower 1118, 1911. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Argentina, que segue em direção ao ponto de espera. Está autorizado para o chuveiro acionamento, reforço pronto para o táxi. Após a aerolínea, está autorizado, gol 1173. o Índio Alfa Lima. Questionamento Toque Sério, formação em curso Charlie. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Romeu Foxtrot, via Golf 677, nível 110. Decola da 17, curva esquerda, saída Coral, aciona 0260, frequência do controle 120, décima 8. Romeu, Índia, Alfa, Lima, modifica a saída para Conde, curva, decola da 17, curva esquerda, saída Conde. Índia, Alfa, Lima, com o treinamento correto, suporte para táxi e acionamento, chega a torre 118, décimo 195, confirme o VOV e autonomia. Dois a bordo, táxi decolar em torre 118, décimo 95, bom voo. 118, décimo 95, Channel 1911, Bonnet 23, contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. Switch 1208, Argentina 19911. Bono 173, Buco, taxi 173, a voz 415, Campinas. Copiado 173 a voz. 1173, autorizado para o ponto de espera via Índia, quando o próximo chame a torre 118.195, o ajuste 100. Índia 285 e 1010, 1173. Bom dia, inicialmente a Lima tem 1-0. A Lima tem 1-0, ou 1-7-3. Final 1-9-1-1, Cleveland mantém flight level 340. Cleveland mantém 340, Argentina 1-9-1-1. We fly direct to Sierra Golf Romeo, Argentina 1911. Argentina 1911, fly direct to Leda, after Leda, Sierra Golf Romeo. Direct Leda, from Leda, direct Sierra Golf Romeo, Argentina 1911, obrigado. 173, autorizado decolagem de pistão no zero, vento 0, 1 no 0 graus, 4 nós. Iniciar na vez, 1173. Nono 173, decolador 26, chame controle Salvador, 120, décima 8, bom ver. Obrigado, 08, bom dia, 1173. Bom dia, decola. 173, bom dia, contato radar, motório nível 360, saída da EL. 360 da EL, 173. Papão, meu índio Alfa Lima autorizado, ingresso pistão no 7, reporte pronto. Vai estar tá pronto, índio Alfa Lima. Sentinel 19911, contact Recife Center, frequency 125, decimal 1. Ok, Recife Center, 125, decimal 1, thank you, Recife 1911. Alfa Romeo, Índia, Alfa Lima, decolar 230, chame controle Salvador, 120, decimal 8, com voo. 120, decimal 8, Índia, Alfa Lima, obrigado, mais. Como faz três aguardas? De Salvador, Papa Romeo de Alfa Lima. Papa Romeo de Alfa Lima, contato radar, para o nível 190, foi direto com ele. Papa Romeo de Alfa Lima. Ono 173 autorizada para o Osmótico. Graças, Ono 173, Osmótico. ONU 173, chame Recife, 1251. Controle Salvador, o Índia Alfa Lima solicita se possível a prova do destino, prova de Recife, a ideal é a 059. Já falei, está autorizado direto do destino. Grato, Índia Alfa Lima. controle ao Papa Romeo de Alfa Lima. Prossiga. Considere. Romeu de Alfa Lima. Romeu de Alfa Lima na escuta. O controle Aracaju nos informou agora que só consegue controlar tráfegos que estão na aerovia. Solicitou que sejam interceptados novamente na aerovia. Afirmativo, aguarde um momento. Se a Alfa Lima tiver condições, o Iconde está presente, enquanto o senhor reintercepta a aerovia. Ok, está presente, então Conde de lá a interceptar depois novamente a aerovia. Motivo grato em Alfa Lima. Meia, bom dia, acione identificação, vai na proa do CA Vitor 366, desça para 4 mil pés, o ajuste 1010. 8 ou 9? Voo 18, 11, salvação em curso Charlie, prepare Arbor 1, eleva, aguarde copy. Excelente, salvação em curso Charlie, aguarda no Arbor 1, eleva, abraço. Uno 811, pronto cópia. Pronto cópia, bom 8 ou 9. Voo 1811, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Papa Alfa, via Upper Zulu 21, após Serra Charlie Bravo, após segue conforme rota do plano de voo, nível inicial 340, saída Arbor 1, Elefa. Após voo a Nítico, onde intercepta o Pézulo 21, decola 10, primeira curva direita, transponder 5504, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Excelente, está autorizado Serra Brava, Alfa, Palegre, nível 340. Decola 10, primeira curva direita, saída Arbor 1, eleva. Após voo a Nítico, para interceptar a Pézulo 21, Serra Charlie Bravo e conforme o plano de voo. 5504 transponder, controle 1208, gol 1811. Gol 1811, controlamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Reporte, lembro, graças. A 3896, desça para 2510, ajuste no 090, está autorizado a sinal do R9, reporte passando Serra Vitor 366. Positivo a 2500, no 090, contará o Serra Vitor 366, autorizado o procedimento. 3296. Romeu Índio Alfa Lima, agora 62 milhas no Nordeste de Salvador, serviço do radar terminado, chame o controle Aracaju em 120.293. Último voo. Alfa Romeo. Vindo 366, já avisou, tá? 3896. 3896, chame a torre em 19895. 895, gato, já. Salvador, bom dia, tá 3896. Tá no RNAV estabilizado, já avisou. Tá 3896, bom dia, pouso autorizado. Estou na zero, vento variável com 3 nós. Ele pouso, tá 3896. Tá 3816 de Brandadeira. Tá 3816 Taxi Alfa, reporte Alfa Juliette. Alfa Juliette. É autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Pátio 3, autorizado para o estacionamento, reporte pronto para o táxi. Bem, estamos autorizados, estamos na pista 18, 1.